累的了，朋友到了。 Daniel, passando dois. Tá passando dois, tá? Tá bom, né? Aí mesmo, já não tem muita gente mais, não.